Aleluia. Então, mais um instante, coloque a sua atenção no Senhor. Feche os seus olhos e erga um pouco os seus braços para nós fazermos a confissão. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Digam, glória a Deus. Glória a Deus. Toda glória a Ele, toda glória ao Senhor, aleluia. Nós temos que passar um tempo dando glória a Deus, louvando o Senhor. Cristão fala muito e pratica pouco. Então, não é para estar o corpo de Cristo numa maneira derrotada, como a gente vê por aí. Porque, gente, o sangue de Jesus ainda está disponível para nós. Na quinta-feira eu mostrei no culto, na palavra de Deus, como que o povo de Deus foi liberto de Israel, o povo de Israel foi liberto do Egito, depois de 400 anos de escravidão, sendo que José foi agraciado para estar lá, porque Deus, através desta cilada que houve na vida dele, ser vendido como escravo, foi parar no Egito, Deus abençoou a vida dele. O plano que Deus tinha para ele não impediu nada o ataque do diabo. Então, Deus tem um plano para as nossas vidas. Se nós estivermos na palavra, o diabo pode atacar o quanto ele quiser, porque Deus vai agir aonde nós estamos na palavra. Então, não importa se é no Egito, não importa se é em Israel, Deus vai agir da mesma maneira. O que importa é o que Deus falou, porque ele cumpre o que ele fala. Então, se ele foi vendido como escravo, como é que Deus ia agir naquele plano que ele deu para José? Como que Deus ia agir? Deus não quer nem saber o que, que o diabo faz, porque ele é acima do diabo. Deus não tem nada a ver com o diabo, ele nem enxerga o diabo. Para ele, o diabo não existe. Entende? Para ele, o diabo não afeta. Agora, o diabo nos ataca porque nós temos uma parte carnal ainda. Uma parte nossa que não foi redimida. Então, ele tem acesso, mas não é para ele ficar. Absolutamente não. Porque, como Deus fez com o povo de Israel, que ele prometeu, assim que ele fez a aliança com Abraão, ele fez a promessa, vocês sabem disso. Ele fez uma aliança com Abraão e fez uma promessa. E, na hora, ele já falou que a descendência dele estaria numa nação escrava por 400 anos, mas que ele ia revidar os opressores do povo de Israel. Então, Deus deu a palavra antes que acontecesse. Deus já deu uma palavra para nós antes que o mal aconteça. Amém. Ele já deu uma palavra de libertação, de salvação, de proteção, de provisão, do que você quiser, de vitória. Ele já deu. E ele não está cumprindo? Óbvio que está, porque o sangue de Jesus está disponível. Esta promessa está no sangue de Jesus, conforme nós vimos o estudo na quinta-feira, de que Deus fez, então, depois deste momento, com Abraão, a história foi longa, aconteceu muitas coisas, até que Moisés nasce, né? E ele é preservado, não morreu, e depois de muitos anos de criado lá como um egípcio, o plano de Deus vem para a vida dele, porque era ele quem Deus ia usar. Então, Deus toca o coração dele, ele vê a sarça em fogo, a presença de Deus. Deus diz, tira suas sandálias, porque este lugar é santo. Deus falou isso. Gente, demais é aonde o templo foi construído, em Jerusalém. É lá onde está aquele muro que os ocidentais dizem, muro da lamentação, que não é nada disso, isso é uma mentira inventada. Lá era a parede, este muro que sobrou do templo, onde Deus falou com Moisés. Existe até hoje esse muro. É a parede que dividia o santo lugar do santo dos santos. Por isso que o povo vai lá orar. Deus esteve ali com Moisés e disse, você vai libertar o meu povo. Então ele vai lá ele quer libertar o povo, mas o povo não entende. E porque ele mata um egípcio, o povo já quer matá-lo. Não estão lembrando da promessa que Deus fez. Né? Porque antigamente, nessa época, não tinha Bíblia. Era falada a palavra de Deus de pai para filho. Porque Deus fez isso desde o princípio. É para ser falado de pai para filho a palavra. Mas eles se esqueceram disso. Mas assim mesmo Deus usa Moisés. Então, Faraó não quis libertá-los, porque este faraó já não é aquele que deu a graça para José. Os anos se passaram, veio outro faraó, e ele esqueceu também que o Egito e ele também foi abençoado por Deus por causa de José, então da descendência dele. E ele, então, quer matar todo mundo, acabar com todo mundo, fazer aquele horror todo. Este faraó, ele não quer deixar o povo sair, que ele fez um povo escravo. Vocês sabem que escravo não tem direito a nada. Escravo não tem roupa, não tem dinheiro, não tem nada, gente. Nada, nada, nada, é uma vida horrorosa. Sabe, se der, come, se não der, não come, é escravo, é pior que bicho. Né? Tratado de uma maneira horrível. Então, o diabo fez isso com o povo de Israel. Mas Moisés vai falar com o faraó, ele não quer deixar. Mas depois de todas as pragas, aquelas coisas todas, e Deus diz ainda assim, façam a Páscoa hoje. O entendimento, eu expliquei o que é a Páscoa. Na hora que Deus manda, dá todas as ordens para Moisés e ele passa para o povo. Cada casa vai fazer sacrifício de um cordeiro, de um ano. Tem que ser um cordeiro perfeito. Não pode ser nenhum cordeiro com defeito. Tem que ser um cordeiro perfeito. Se for grande para a família, chame um vizinho para consumir o animal todo, que tem que ser consumido inteiramente. E no dia tal, tem que ser feito assim, mas vai ter que ser, tipo, queimado aquilo ali. Queimado, ele vai ter que ser assado. Não pode ser cozido, não pode ser fervida a água. Deus disse assado. Então, eles obedeceram as instruções corretamente. E aquele sangue que foi tirado do cordeiro foi colocado nos umbrais das portas, para que quando o anjo viesse, eles não fossem atingidos. Então, este momento é o momento que simboliza para nós a cruz de Cristo, o sangue de Jesus. Então, por causa da obediência, e Deus diz, olha, vocês vão até a noite comer o animal. Se sobrar alguma coisa, queima, porque não pode sobrar nada. Não pode sobrar nada deste cordeiro. Então, esta foi a Páscoa. A Páscoa é isso daí. É o sangue do cordeiro que foi derramado e a obediência naquilo que Deus mandou fazer, em comer a carne, no jeito que tinha que ser, etc. Então, para nós, a Páscoa é a mesma coisa. Quando Jesus morre na cruz, o sangue dele é derramado. Então, nós fomos perdoados do pecado. Quando o povo sai, chegou o dia de sair, aquele horror foi todo, porque Deus falou assim, agora o anjo vai vir e todo primogênito vai morrer. Primogênito, a gente logo pensa que é um bebê, né? Não, mas tem velho primogênito. Então, em todas as casas, houve matança de todas as idades. De 80 anos, de 2 anos, de meses, de 20, de 10, não interessa. O primogênito morreu. Então, o faraó ficou apavorado com esse negócio e disse, olha, pega tudo e some daqui. Vai embora, eu não quero mais vocês aqui. Podem ir. E Deus disse, vocês podem pegar toda a riqueza e roupa, porque eles não tinham. Então, eles pegaram prata, ouro e roupa. As melhores roupas, os vestuários melhores, os chiques, tudo, tudo, tudo. Eles saíram de lá curados, como diz em Salmo 105, porque nesta passagem de Gênesis, de Êxodo, não fala que eles saíram sarados, mas lá em Salmo 105 está, então, a revelação para nós de que eles, está escrito, eles saíram sarados sem defeito algum. Não houve defeito. Então, veja o que o sangue fez, a Páscoa. O que a Páscoa fez para o povo do Egito? Fez com que eles saíssem sarados e abençoados em todas as áreas. Protegidos, prósperos, eles tiveram tudo. Agora, no sangue de Jesus, é a mesma coisa para nós que nascemos de novo e aceitamos Jesus. Nós temos os mesmos benefícios que o povo do Egito teve. Então, meus irmãos, se você não conhece a palavra de Deus, você fica fora. Você não recebe o que já foi dado para você. Por isso que nós temos que conhecer através dos ensinos corretos, da oração em línguas, muita leitura na palavra, que o Espírito Santo vai nos revelando quem nós somos em Cristo Jesus. Quando isso entra em você, não tem diabo que tira. Não adianta ele vir com condenação. Tipo, ah, Deus não quer fazer. Acontece uma coisa que não te agrada, você logo, não sei por que Deus não fez, não é assim? Por que Deus não fez? Sempre eu sou a boa, sabe, a melhor, eu sempre estou fazendo tudo certo, e Deus? Deus é perfeito e santo. Se ele não fez, é porque eu estou fora. Vocês estão acompanhando? Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós temos que saber sobre esta herança. Nós temos que conhecer, e é o Espírito Santo que dá esse entendimento. Mas ele dá através dos momentos que nós ficamos a sós. Nós temos que estudar a palavra nesse sentido. Eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que orar em línguas, prestar atenção e confirmar com os ensinos que estão sendo dados. Se eu oro muito em línguas, leio muito a Bíblia, e eu estou inventando uma doutrina, logo vem uma correção do ensino que está sendo dado corretamente. Se o ensino não está sendo dado corretamente, eu estou lendo Bíblia, orando em línguas, eu falo, ah, isso aí não está de acordo. Vocês estão acompanhando? Você tem que saber quem você é em Cristo Jesus para você não perder o que você já tem. Porque é muito forte o pensamento do mundo, as coisas antigas do passado, na nossa vida. Então, não adianta eu saber todos os versículos da Bíblia e ficar dando um show de versículo, né? Que, aliás, é chato, hein? Pelo amor de Deus. Não dá para aguentar essa chatice desses crentes que ficam debulhando versículos. Que eu nem sei onde está na Bíblia. Nem sei, nem faço ideia, mas ficam tal para mostrar que é tão espiritual e a vida está um abacaxi. Uma derrota só, Deus nem está lá. Para que isso, gente? Nós temos que saber praticar a palavra. E a prática, ela vem do momento a sós que você está com Deus, porque você está aprendendo com Ele. Você está aprendendo a se entregar a Ele, a ter confiança. Confiança, eu não preciso ver o que Deus está fazendo. Eu não preciso ver. Eu tenho que saber que Ele está. E isso vem do meu espírito e vai dominando a minha mente. Por isso que o cristão está derrotado, porque ele anda com a mente natural, não com o espírito. Agora nós temos que aprender a andar no Espírito, é outra vida, é o oposto. Mas você vai ter todas as regalias de Deus. Por pior que seja, Deus estará presente com você, como ele esteve com Paulo, como ele esteve com o Senhor Jesus aqui na Terra. Jesus passou pelo pior, mas Deus esteve sempre com ele. Nunca faltou nada para ele e ele sempre foi para cima do diabo. Sim ou não? Sempre, só na hora que ele se entregou, porque era o plano. Nós não precisamos nos entregar, porque não é o plano. Tá ok? Esse pedaço não é para nós. Então não inventa coisa que é agora, que Deus precisa, sabe, desse holocausto. Ai, gente, é cada coisa que eles falam, que nosso corpo é um próprio holocausto, eu tenho que sofrer, eu tenho que receber. Ai, mas vamos parar com isso. Que religião! O religioso odeia a verdade, odeia que se fale que nós temos tudo o que Jesus é. A religião não aceita isso, mas nós temos. Então, se você não buscar compreender o poder do sangue de Jesus na sua vida, Faraó vai te dominar a vida inteira. Você é preso por que Faraó na tua vida? Que domina você, tem área na sua vida que você não consegue vitória. Todos nós passamos por problemas, circunstâncias, mas não é para eles ficarem eternamente. Porque nós temos o jeito de nos acomodar quando as coisas não resolvem de um dia para o outro. Então a gente se acomoda com a porcaria que o diabo mandou e a gente fica ali, naquele morninho. Por quê? Porque não vai buscar Deus, porque não passa tempo com Deus, não espera Deus vir. Esperar não é andando na rua não, fazendo outras coisas, vendo celular, ficar engraxando sapato. Esperar é ficar com Ele. Para acontecer, vocês estão acompanhando? Porque nós temos que mudar. Abraão teve que esperar 25 anos. 25 anos para a promessa acontecer. Porque enquanto não mudou a mente dele, Deus não pôde fazer. Porque enquanto ele estava podendo, ele fez Ismael. Não foi? Enquanto ele pôde, ele fez Ismael. A hora que ele não pôde mais, agora é Deus. Aí não tinha mais jeito. Então foi o maior milagre da história. Um dos, né, gente? Qual o maior milagre não é maior, né, que Deus faz? Faz favor. Então, veja as coisas loucas para o mundo que Deus faz. Como que ele não vai agir na nossa vida nas situações que Faraó colocou na nossa vida? Não se acomoda. Seja de Deus, não seja do mundo. A sua vida é entregue aos minutos do mundo. Você fica preocupado com as coisas do mundo. Você não se detém a Deus. Você tem que buscar Deus todos os dias. Não é para você largar de trabalhar. Mas você tem muitas horas que são desperdiçadas que você não faz nada. Nada, nada, nada. Se você puser uma câmera mostrando as horas que você não faz nada, é maior do que as que você faz. E você não quer entregar suas horas a Deus. Então, nós não podemos ficar acomodados. Uma coisa não está resolvida, não é para eu ficar acomodada. Eu estou em Deus, eu já saí dessa situação. Eu não estou presa a esta condição que o diabo pôs. Ele não pode acabar com a minha vida com esta condição, embora ainda no natural ela esteja ali. Mas eu estou na presença de Deus, eu estou acima dele até a hora que ele vai ter que recuar e se mandar. É diferente daquele que está acomodado, não faz nada e vai ficar desse jeito o resto da vida. Então depende de cada um, gente. Não é só blá, blá, blá, é ter a palavra de Deus dentro de si. Não aceitar condenação do diabo. Condenação do diabo é também assim, tipo, eu não consigo. É que Deus sabe como que é, tem o tempo dele. Deus não quer, não é da vontade de Deus. Esse negócio de vontade de Deus também é outro furo na água. Os crentes só sabem falar isso, quando não deu certo, não é da vontade de Deus. Tá, mas vai ler Bíblia, ver se é ou não. Claro que é da vontade de Deus. Não aconteceu porque eu não estou lá, eu não fiz nada para Deus fazer. Estão acontecendo? Porque Deus não dorme nem cochila, isso não é, ele não está mentindo quando diz isso. E como é que não aconteceu na minha vida? Porque eu não fiz o que eu deveria ter feito. Não é, gente? Vocês estão acompanhando? Então, essa carta do pastor David, deste mês agora de janeiro, ele está falando sobre isso, sobre esta condenação que o diabo tem. Porque às vezes condenação é assim, ai, não sou merecedora. Tá bom, isso também é uma condenação. Mas não é só isso que é condenação. Condenação é quando eu acho que Deus não quis fazer. O diabo condena dessa maneira. É um horror, um engano muito mentiroso. Então, eu preciso estar cheia da palavra de Deus, muita presença de Deus, orando, para eu ficar livre destes pensamentos. Tá? Para eu saber que Deus me ama mesmo. Porque se Deus me ama mesmo, ele vai fazer. Não é por aí? Não, Deus me ama, ele está comigo. Nossa, ele já está agindo, ele está abençoando, não tem como. Então, se eu vou recebendo essa revelação do amor de Deus, eu vou ficando livre do medo. Essas fortalezas que estão na minha mente vão sendo destruídas. Ele vai ensinar isso sobre aqui. Que é assim que o diabo cria fortalezas. Fortaleza, você sabe que não entra nada lá, né? Então, o que, que não entra na nossa vida se tem fortaleza do diabo na mente? Não entra Deus. Não entra Deus. Não entra a resposta da oração. Estão acompanhando? Por isso que eu tenho que orar em línguas. Vai depender de cada um. E o preguiçoso faz o quê? O preguiçoso fica lá, dominado pelo faraó. O preguiçoso fica dominado pelo faraó. Qual é o faraó que está dominando você? Qual é? Preocupação, medo, falta de perdão, sei lá, falta de dinheiro, nem sei. O que está? Qual é o faraó que está dominando você? Estão acompanhando? Então, sobre isto, esta carta, você pode ler, meditar e buscar diante de Deus a resposta para o seu problema. Mas olha, a resposta só vem quando você mudar. E você vai ver que tem muita pedra aí dentro do coração, tem muita fortaleza aí na cabeça que vai ter que ser derrubada. Então precisa muito empenho, precisa muita dedicação, muita busca. Mas se você for fazendo isso de coração, você começa a se apaixonar por Jesus. E aí você vai com gosto. Porque quem ama vai atrás do amado com gosto, né, minha gente? Sai correndo, larga tudo para trás. E vai correndo com a amada, com a amada, não vai não. Mas lógico, eu quero ver meu amado, eu quero nesse tchau, gente, até logo, tô com pressa. Se você vai buscando Deus de verdade, você vai amando tanto esse Jesus, você vai ficando apaixonado por ele, que você vai largando tudo e vai ficando um prazer estar na presença dele. Em vez de você ficar cavando na areia, você vai cavar na rocha. Porque casa na areia, você sabe, né, meu bem? A hora que o diabo vem, é um soprão só. A vida vai por água abaixo. Estão me acompanhando? Então, esta carta é sobre isso. Bom, esse livrinho aqui, Mulheres da Palavra. Sabe por quê, gente? Tem muita condenação por aí, não é? Que mulher não é, é espiritualmente igual ao homem. Ela é. O espírito da mulher é igual ao espírito do homem. Não tem sexo, é igual. Pode ter o tanto que quiser de Deus, tanto a mulher quanto o homem. E Deus tem um plano para cada um chamado para cada um, e não importa o que seja. Então, não são os homens que vão determinar que é só homem que pode estar numa liderança, num ministério. De jeito nenhum, tanto faz, é aquilo que Deus mandar. Então, não é para mulher nenhuma se achar diminuída nunca, porque a mulher tem, sim, o seu papel no corpo de Cristo e um chamado diante de Deus. Então, isso daqui é para ficar bem claro, porque às vezes, ai, não é para mim, fica aquela coisa. Não tem nada disso. Porque o diabo também mente com as doutrinas, né? Porque está cheio de homem que não aceita mulher pregando a palavra. Mulher não pode fazer nada. Pois é. Mas, amém. Aqui esse do Kenneth, ele diz assim, olha gente, esse livro é o máximo. Eu não posso ser derrotado e não vou desistir. Então ele vai mostrar aqui na palavra de Deus os passos que nós temos que dar espiritualmente para que nós não andemos nas mentiras do diabo, de que Deus não quer fazer, que não vai dar, que agora eu tenho que me conformar com isso, que é assim mesmo e tal, tal, tal. Ele vai mostrar que nós não podemos desistir nunca, porque Deus é fiel, Deus não falha. E nós temos que sempre buscar a Deus. É lógico que na fraqueza nós precisamos muito mais de Deus. Muito mais. Então, na fraqueza eu tenho que buscar Deus, mesmo na fraqueza. E se você começar a buscar neste momento difícil, ele vem com a graça e ele te ajuda. É só quem não quer. É só quem não quer. Porque se você aceitou Jesus, você teve fé para aceitar. Agora você tem que usar esta fé para aceitar que Ele está com você na oração. Não é para você desistir por causa dos problemas e situações que vêm na sua vida. Então esse livro é para isso. Amém? Para ajudar, né gente? Não é para substituir o livro com a palavra de Deus, com a Bíblia. Então hoje nós vamos continuar este ensino aqui sobre esta fidelidade de Deus e como que nós fazemos para receber estas bênçãos que nós precisamos. E o que nós temos que fazer, na verdade, para nós entrarmos nesta presença de Deus. Como que Ele responde? Como que Ele faz para Ele ouvir as minhas orações? Então, abrem Salmos 27. Veja aí um instante. Salmos 27. Nós precisamos examinar com cuidado esta palavra, gente. A palavra de Deus, vocês sabem que ela tem sempre, nós temos sempre que estar voltando nela, buscando mais, garimpando mais nela. Ela vai nos esclarecendo mais sobre como nós vamos viver e sermos abençoados. Então, Salmos 27 diz assim, porque esta palavra aqui em Salmos 27 é uma profecia, é uma palavra profética que Davi falou, ok? O Deus que deu para ele isso aqui. Diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Então, como ele diz no primeiro versículo que o Senhor é a minha luz e a minha salvação, e eu não tenho medo de nada, porque o Senhor é a força da minha vida. Se Ele é a força da minha vida, eu não tenho medo. Gente, para Deus ser a força da minha vida, a palavra de Deus tem que ser a estrutura da minha vida. Não tem outra maneira. Por isso que eu tenho que ler a palavra. Por isso que quando eu estou cantando, como a gente canta aqui, e eu fico puxando você, dizendo, preste atenção e cante, você está verbalmente falando o que Deus é. Isso daí está ajudando na sua fé. Você está fazendo uma oração, um louvor a Deus, aonde Ele está operando para você receber. Então, a palavra de Deus vai sendo estruturada na minha vida conforme eu vou dizendo e me comportando conforme ela diz. Você entendeu isso? Amém. Eu vou falando a palavra e me comportando como ela diz, não seguindo o que o meu pensamento natural diz. Prática é isso da palavra de Deus. Por isso que eu tenho que conhecer a palavra. Como eu passei agora um pincel rápido na história do começo lá, né, do povo de Israel, da libertação deles. O que foi aquela Páscoa e o que isso quer dizer para nós? Eles foram abençoados com o sangue do Cordeiro, que foi colocado nos umbrais da porta. Eles receberam tudo, tudo, tudo que um escravo não tem. E olha, eles não eram empregados, eles não tinham direito de nada. Nada, eles não tinham nada, eles iam sair de lá com uma mão na frente e outra atrás. Mas porque Deus é Deus e Ele cuida do povo, daquele que se entrega a Ele, Ele deu tudo além, tudo. Ele deu os despojos daquela nação para o povo de Israel. Então agora, Jesus nos libertou, tipo de Israel, o Senhor nos libertou do diabo. Dessa vida natural, carnal, do pecado. Estão me acompanhando? Então, nós, por isso que eu tenho que entender, eu tenho que ler, eu tenho que absorver isso. Eu não posso falar como um papagaio. Porque se eu falar como um papagaio, eu não vou receber. Tem gente que morre porque confessa a palavra falando como papagaio. Eu já dei exemplos aqui. A pessoa estava confessando a palavra e mandou fazer o funeral daquele jeito. E morreu e foi. Porque era um papagaio. Vocês estão acompanhando? Quando você falar a palavra, você tem que saber a tua história. Da sua salvação. Do que Jesus fez para você. Então não adianta culto com grandes pregações, aquela coisa toda. O povo vai embora tudo vazio. Você tem que aprender quem você é em Cristo Jesus. Quem é esse Deus que é o seu Pai? Quem é esse Espírito Santo que habita em você? Que gera essa fé aí dentro de você? Que traz esse poder para você ficar livre do diabo? Para você não ficar se achando um coitado jogado lá na tua casa, depressivo, achando que está abandonado, que Deus não tem nada com você. Isso é uma super condenação do diabo. Você ora, ai, parece que Deus nem está aqui. Ele está. O diabo está atingindo as suas emoções e falando isso para você. Por quê? O que, que o diabo quer? Ele quer distrair você. O diabo não pode tirar a salvação sua aí de dentro, sabia? Não pode. Ele não pode entrar aí dentro e arrancar o Espírito Santo aí de dentro. Não pode. Mas ele pode distrair você e te afastar tão longe de Deus que ele vai acabar com a tua vida. Que jeito que ele faz isso? Sabe mágico? Quando você vê lá na televisão aquelas cenas de mágico, cada coisa peluda, né, meu? Outro dia eu estava vendo um lá, o cara, um baita ônibus, o cara faz, sei lá como é que é, o ônibus some de lá. Gente, como é que some um ônibus? Mas depois mostrou o truque. Coisa banal. Porque mágica é isso. Ele tira a atenção da plateia, ele fica mandando você olhar aqui. Mas ele é rápido, ele agiu aqui, você não viu. Porque o foco todo está aqui. Olha aqui, enquanto ele já trabalhou lá e você não viu. É isso que o diabo faz nas nossas vidas. Se você não conhece a palavra de Deus, ele faz isso com você, ele te chama a atenção para uma coisa e você nunca vai ser abençoado. Você está acomodado com os problemas que ele mandou e você está preso por Faraó. Não adianta, porque Deus não vai responder a sua oração. Porque você está preso com o Faraó, você está olhando para aquilo que o diabo está mandando. E você não está com o foco na palavra, no que ela diz. Ela tem que estar dentro de você. Você tem que ter a certeza, a convicção. Que é o que está escrito em Hebreus 11. Fé é a certeza, é a convicção do que está feito e você não vê. É isso que é fé. Você não precisa ver. Você não precisa sentir. Você tem que andar em paz e ter confiança que está feito. Vocês estão me acompanhando? Que é assim que ora. Não é legal você chegar lá na tua casa e orar. Gente, foi um custo para eu aprender isso. Fiquei lá, que nem aprendendo a nadar. Afundava, ia de novo, afundava, ia de novo. Estou aprendendo ainda, mas eu já tenho uma noção, uma pista de como que é por aí. E que a distração que o diabo põe é para acabar com a nossa vida. Nem vou dizer que seja com a salvação, porque se você não for para o pecado extremo, você não vai perder a sua salvação. Mas se ele também consegue ir te enganando e te mostrando coisas e te enfiar lá numa vida de pecado, você não vai ser salvo. Também ainda pode acontecer isso. Então não foi ele que tirou a salvação de você. Você é que se enfiou aonde ele mostrou. Estão acompanhando? Então nós temos que ter cuidado com o diabo. Ele não é banal, ele não é tonto, ele não é nada disso. Ele é um cara muito esperto, maligno, que pode nos dominar, embora nós tenhamos todo o poder de Deus dentro de nós. E ele faz com que a gente acredite que nós não temos poder nem autoridade sobre ele. Por isso que as pessoas não oram, não passam tempo com Deus, não tem todo dia aquela comunhão com Deus, porque não acredita. Porque se acreditasse, ficava lá com Deus. O diabo está mostrando outras coisas, tipo, ah, bobagem isso, para que está aí? Você não está vendo nada, não está acontecendo nada. No começo você não percebe, mas se você não deixar Deus ir agindo no seu íntimo, você não vai ver isso aparecer. Porque ninguém vê o alicerce quando ele está sendo feito, não é? Está um tapume lá, ninguém está vendo o que eles estão fazendo naquele terreno. Vai demorar para aparecer depois, para cima da terra, uma construção. Estão acompanhando? Quando você for orar, você tem que saber que Deus está lá e que você está buscando um Deus que morreu por você. Que Ele te ama, Ele quer te abençoar, Ele quer fazer tudo para você. Ele quer te dar descanso, Ele quer te dar paz. E é para você ficar apaixonado por Ele. Para você usar o seu tempo. Tem mais. Você tem que mudar o seu estilo de vida. Cristão, alô? Alô? É para você mudar o seu estilo de vida. O que é que você faz na sua vida? Podem ser coisas inocentes, mas afastam você de Deus, 100%. Então, o foco não está em Jesus, está nas coisas do mundo. Estão acompanhando? Então, para eu ter esta condição do versículo 1, entendeu? Não ficar apavorado com o versículo 2 e 3, e ficar com a confiança que está escrito no final do versículo 3, eu tenho que entrar no 4. É o versículo 4 que me faz firme. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa que eu preciso muito é habitar na casa do Senhor. Estar lá. Como eu já mostrei outro dia aqui, que habitar é morar junto. Conviver. Você tem que conviver com o seu Deus que te salvou. Não adianta você ficar falando, ai Jesus, Jesus, Jesus. Gente, até os banais da televisão, qualquer coisa lá, eles falam, ai Jesus. E eles lá são crentes. Eles lá estão andando na palavra, são os maiores pecadores, maus exemplos. E estão falando, ai Jesus, ai meu Deus. E o cristão está fazendo igual. Vocês estão acompanhando? Você tem que ser diferente. A glória de Deus tem que brilhar na sua vida. Não a derrota do diabo, porque Jesus derrotou. o diabo na cruz e nos deu a vitória. Vocês estão acompanhando? Então, vamos ver lá um instantezinho. João, vamos ver alguns versículos aqui em João. Para nós entendermos Salmos 27. Está valendo isso? Porque se você não entende a palavra, como que você vai orar? O que, que você vai pedir para Deus? Como que você vai se posicionar? Imagina se você tivesse que defender uma causa lá no tribunal. E você nunca estudou, você nunca leu leis. O que, que você ia fazer lá, gente? Não, mas ele é inocente. O que, que você ia aprender? Para falar o quê? Você não tem uma lei, você não tem um argumento. Você não entende nada. Como é que você vai defender? Acompanhou? Como é que você vai se defender se você não conhece a palavra de Deus? Você só conhece as pregaçõezinhas que estão por aí. Ainda fica ouvindo, pior é isso. Tem um aí que todo mundo fica postando, gente da igreja daqui e outros que nem deviam nunca, que falam que anda com o pastor dele, anda coisa nenhuma, que nunca praticou o que ele ensina, nunca fez o que ele falou, o que ele mostrou, o que ele ensinou, e fica postando um lá, que fica falando, faz um discurso que parece que o cara é o máximo, ele não está com nada, não ensina nada. Para o mundo, aquilo é a lição de moral. Nossa, o cara, ele não sabe nada. Se eu falar o nome, todo mundo sabe. Mas vocês aplaudem. Porque vocês não conhecem a palavra de Deus. Qualquer coisinha é boa para vocês, e não é. Boa é você saber quem você é em Cristo Jesus. Se você não souber quem você é em Cristo Jesus, o diabo acaba com a tua vida. Você fica neutralizado, acomodado, não vai receber nada de Deus, fica se arrastando aí na vida. E pode até morrer ainda. E passar fome ainda. E passar vergonha ainda. Porque Deus diz que Ele não nos deixa passar vergonha. Quem? Quem está praticando a palavra. O que interessa é praticar. Você vai ter que aprender isso lá na tua casa. Praticar. E ver que Deus ouve, que Deus está com você, que você nem pediu e Ele veio, que Ele faz. Isso é prática. Você tem que aprender isso. E parar de fazer discurso que as pessoas daí dos empregos aí da vida fazem. O seu linguajar não pode ser isso. Você ouve, mas não entra. Aquilo não pertence a você. O que pertence a você é o que Jesus fala. Por isso você tem que andar com Jesus. Você tem que ser o reflexo de Jesus. E a pessoa que anda na verdade, os outros religiosos não gostam. Ficam assim, meio estranhos. Porque estão na religião. Ah, está falando demais. Falaram isso de Jesus também. O dia que você andar na verdade, você vai entender o posicionamento de Jesus. Que ele não quis nem saber com aqueles que estavam na mentira. Porque Deus não vai fazer nada com quem está na mentira. Embora digam que é povo de Deus e não é. Estão acompanhando? Então, nós precisamos entender isso aqui, João 8:31. Abriu? Aleluia. Glória a Deus. Se eu tivesse quem me ensinasse desde o dia que eu nasci isso aqui tudo, gente, oh, aleluia, eu tinha ganho muito mais tempo. Ah, Senhor. Então, o versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Ele não está dizendo aqui, esse comete pecado, tipo, ai, roubei uma maçã no mercado, ai meu Deus, é que eu estava com uma fome, eu comi, joguei aquele carocinho fora. Não é esse. Isso exatamente que ele está dizendo aqui. Quem tem um estilo de vida de pecado. É isso aí, ok? É estilo de vida. Então você tem que saber qual é o seu estilo de vida. Se você estiver fazendo o que a Bíblia condena, você está em pecado. É o seu estilo de vida. Valeu isso? Amém. Então por isso que você tem que ler a Bíblia. Vai ler cartas para ver se você... E não arranca a folha, não. E nem risca versículos, apaga. Não pode, porque quando a gente está em pecado, a gente não quer ler aquele pedaço. Já viu isso? Ai, que pedaço, eu não vou ler, não. Vou ler outra carta. Porque está em pecado, não quer. Está valendo? Está falando muito isso aqui. Aí ele diz, no 35, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Quer dizer, este que está com este estilo de vida de pecado não fica na casa do pai. Mas o que está andando livre na palavra é esse que fica na casa de Deus Pai, conforme nós vimos versículo 4 de Salmos 27. Quero habitar na casa do Senhor é esta pessoa. Entendeu? É essa pessoa. Tá? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós precisamos da palavra de Deus para ela nos libertar. Por isso que quando eu estou adorando a Deus, eu vou falando a palavra, ela está agindo em mim. Isso é prática. E eu vou começar a agir nisso. Quando algo mais forte me impulsionar para eu ir contra, eu não vou aceitar. Porque eu tenho uma força maior dentro de mim. Se eu aceitar, porque eu quero. Não vem falar que o pecado é mais forte. Não é. O pecado não é mais forte que a sua nova natureza. Não vem com essa piada aqui. Não vem não, senão eu ia andar no pecado. O que é isso? Estão me acompanhando? Todo mundo tem tentação. O diabo quer ver se você vai. Ele vem... Você vai porque você quer. Vai ler Romanos capítulo 6, que fala muito bem sobre isso. O pecado já não te domina. Você vai porque você quer, porque tem algo mais forte aí dentro de você. E você quer sufocar o que é mais forte até você perder. E ficar aí escravo novamente. E para o inferno. Estão acompanhando? Amém. Então é isso que Jesus está falando. Morar, nós somos livres. Aí como filhos, nós vivemos na casa do Pai. Salmos 27, versículo 4. A explicação está aqui. Mas nós podemos ir mais adiante um pouco. Vamos ver agora João, aqui 17. Vamos ver mais um instantezinho sobre esta explicação. João 17, versículo 22. Ele vai continuando aqui. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Deus amou Jesus e nos ama da mesma maneira. O religioso nem entende isso. Ele vai achar que você é Deus agora, para Deus te amar igual Jesus. Ah, eu não sou Deus. Ninguém está falando que nós somos Deus. Ninguém é Deus aqui. Mas Deus Pai nos ama com a mesma maneira. Porque Deus é amor, Ele não ama mais e menos. Você está entendendo? Então não tem por que Deus não te abençoar. Você entendeu isso? Ele te ama, você tem que entender isso. Porque o dia que você entender que Deus é teu Pai e que Ele te ama, você não vai perder bênção. Você vai pôr fora esse faraó da tua vida. Estão acompanhando? Não vai faltar coisas para você. Não é demais isso? Então veja o quanto o diabo engana, o quanto ele chama atenção para aquela mágica dele. Ele faz magia. Ele que inventou esse negócio de mágica. Ele faz... Ninguém viu, gente. Ele não mostra o truque. O Espírito Santo mostra. O Espírito Santo fala, olha o truque dele aqui, ó. Ele está distraindo você, fazendo você perder tempo com todas essas coisas que você está carregando na tua vida e que você não precisa. O diabo está fazendo, você está entrando na dele. Por que você está entrando na dele? Porque você nem percebeu que é ele. É assim que ele faz. O povo da plateia não percebe o que o mágico está fazendo. E fica, que incrível, como é que ele fez isso? Fica, todo mundo fica abismado, porque é impressionante. E é exatamente isso que o diabo faz conosco. Entende? Ele faz com que nós fiquemos tão preocupados, tão ansiosos, tão amedrontados, tão sem confiança em Deus, que ele rouba tudo que Deus nos deu, através da Páscoa de Cristo Jesus. Não é para ficar comendo ovo, pode comer ovo. Chocolate, que aliás é uma delícia, tudo bem. Fazer festa, aquela gentarada, família, único dia no ano, tudo bem. Mas nós temos que lembrar que a Páscoa é a nossa libertação de escravos na mão do diabo, e hoje nós temos tudo em Cristo Jesus. Você que decide que tipo de vida você quer levar. Você quer levar uma vida de escravo? Leve, problema teu. Você é enganado pelas mágicas do diabo. Mas Jesus morreu na cruz e o sangue dele é a tua Páscoa. Ele está disponível com todas as bênçãos que você precisa. Tudo. Não me vem com papo furado aqui. Que a vida está isso, a vida está aquilo. Você está carregando essa vida. Por que você não carrega Jesus com você? Veja como é duro dar as coisas para Deus. Ele vai falando, você não pode ser assim. Ai, mas eu não estou conseguindo. Vai orando até que você consegue. Um dia você tem que parar de fazer isso. Você tem que parar. Não é esse o caminho certo para você andar, para ser abençoado. Não é essa atitude. Não é esse estilo de vida. Não é desta maneira. Nós somos muito duros, muito difíceis de aceitarmos Deus. Por isso que essa carta do pastor Deus está falando de fortalezas na mente. Que está muito bem explicado aqui na palavra. As fortalezas que o diabo põe na nossa mente, a gente diz, ah, eu amo Jesus, tá, mas está totalmente derrotado, não tem vitória. E deixa assim mesmo. Então, vejamos, vimos o versículo 2, estou falando do amor de Deus, amém? Amém? Deus nos ama da mesma maneira que ama Jesus, igual, nem mais nem menos, igual. Ele não ressuscitou Jesus dos mortos? Amém. E não o fez assentar no trono do lado dele? A sua direita. E está escrito que ele nos levou com ele. Mas aí daí? Está vivendo nisso? Estão me acompanhando? O que você está fazendo na tua vida? Está vivendo por acaso? Você sabe, você tem a teoria, porque não vive. Tem que mudar o estilo de vida. Ano 2018 está pior que 17. Mas é para ser mais abençoado, porque o mundo está pior. Não, só tem homens corruptos. Mas o nosso Deus é santo. E ele nos chamou para sermos santos. Para andarmos na santidade dele. E ele vai nos abençoar. Ele vai nos guardar. Vocês estão me acompanhando? Tem que pegar um tempo e ficar sós. Pega a tua Bíblia a hora que você levanta. A hora que eu levanto, ai, já estou atrasado. Levanta mais cedo, cara. Cadê o relógio? Todo mundo tem celular aqui. Põe para despertar. Levanta uma hora mais cedo para você ter comunhão com Deus, para sair de casa guardado. E de noite, em vez de ver aquele jornal porcaria na TV ou fazer outras coisas, vai ler de novo, orar a Bíblia. Estar na presença de Deus, clamar essa presença. Para você ficar livre do mundo, do dia inteiro que ficou dentro de você. Você tem que mudar o seu estilo de vida. Desliga a televisão, não presta. Só tem porcaria lá. Não tem nada que presta lá. Aí 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Jesus fez essa oração por nós, meus amados. O próprio Deus fez esta oração e a gente despreza. Nem quer saber se Deus ama ou não, só fica queixando na vida. Dá a impressão que Deus não ama. Por quê? Eu estou queixando, está horrível, está péssimo. Eu não estou acreditando que Deus me ama, ele não pode fazer nada. Estão me acompanhando. Volta para Salmos 27. Então, diz aqui, nós entendemos uma coisa, peço ao Senhor e a buscarei. Versículo 4. Que eu possa morar. Uma coisa eu quero. E vou buscar. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Rocha é o quê, amigos? É a palavra. Se a minha vida não estiver estruturada na rocha, Deus não pode me proteger. Estão me acompanhando? A palavra de Deus tem que estar implantada dentro de mim. Ela tem que dominar os meus pensamentos. Eu tenho que ser guiado pela palavra, não pelo mundo, os pensamentos do mundo. Isso aqui não é, nova era, mente positiva. Não tem nada a ver isso. Isso é coisa de diabo que está inventando coisa aí. A palavra de Deus é vida e espírito. Ela é vida, vida. Mas ao mesmo tempo ela é espírito, por isso que é espiritual. Então ela vem do nosso espírito para a nossa mente, dominando a nossa mente. A nossa parte carnal tem que ser dominada pela espiritual. Nós nascemos de novo, não é para nós sermos seres carnais. Só querer as coisas do mundo. Não temos satisfação em Deus. Depois, quando o diabo vem, nós não sabemos nos livrar dele. Se der, Deus. Se não der, até logo. Vai com as unhas dele. Não é horrível isso? Sendo que o sangue de Jesus está disponível. Você não pode deixar o diabo destruir a sua vida, roubar o que Deus te deu. Isso depende de você. O seu modo de pensar, a sua conduta, a sua busca em Deus, entrando na presença dele. Você tem que entrar na presença dele. E veja que quando você ora e você não está sentindo nada, e não vai, no outro dia não vai, você está longe de Deus. Você está longe, mas você está buscando. Vai chegar uma hora que você vai entrar na presença dele. Por isso que não pode parar de buscar. Tá? Você vai buscando, até que você comece a entrar na presença dele. E não largue mais de buscar o Senhor. Porque senão você perde essa busca. E vai ter que começar tudo de novo do zero. Não sente nada, dá desânimo. O diabo fala aí, tá vendo? Tá adiantando nada, Deus nem está aqui. Óbvio que Deus está, mas você não está conseguindo entrar lá. De tanta barreira que está na tua vida, de tanta carne. Mundo, não tem nada de Deus. Então, no 6. Então, gente, rocha é a palavra. Eu preciso ter a palavra, porque Deus só age de acordo com a palavra. O Espírito Santo só vai fazer o que está escrito na Bíblia. Não inventa a história de jeito que você vai orar aí do seu jeito errado. Palavra sua. Quando a gente diz, fale com as suas palavras, mas é o que está escrito aqui. Você entendeu o que eu estou dizendo? Você pode parafrasear isso daqui, usar as suas palavras. Mas você não pode inventar, porque Deus disse que não é para pôr e nem tirar. Ai de quem fizer isso. Então, cuidado do seu modo de orar. Se você não está sabendo florear o negócio, ore do jeito que está escrito aqui. Não inventa. Porque senão você não vai receber. Estão me acompanhando? Porque às vezes você quer falar tanto, começa a falar bobagem. Já perdeu. Vê se cai a ficha, tá? Não inventa. Não inventa. Então ele diz no 6, agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Gente, para eu estar nesta condição da onde a minha cabeça vai ser exaltada, ou seja, a minha vida está acima da do diabo que investiu contra mim, eu preciso estar nesta condição que foi relatado aqui nos versículos de 1 a 5. Para eu estar na presença de Deus adorando o Senhor, não importa que problema seja, que situação seja que o diabo investiu contra mim, eu estou na presença de Deus como se nada tivesse acontecido, porque o maior está em mim e eu sou maior que o diabo. Você tem que entender isso. Você é maior que o diabo, porque você aceitou Jesus, você nasceu de novo, você tem a natureza de Deus dentro de você. Mas o diabo não quer que você pense isso. Ele quer que você pense que ele é maior. Ele não é porque ele está fora de você. Quem está dentro de você é o maior, é o Espírito Santo. É a salvação. Então veja como o modo de pensar influencia, sim ou não? É ele que derrota, você já percebeu? Ele é horroroso, esse modo errado de pensar. Por isso nós precisamos da palavra. Se eu não falar a palavra com conhecimento, eu não vou pensar corretamente. Se você não entender e não ler bastante na palavra sobre o sangue de Jesus, o que ele fez, o que isso é na sua vida, você não pode entrar na presença do diabo, na cara dele, tacar a verdade para ele, porque ele é mentira. E o que você tem que fazer com o diabo? Tacar a verdade nele. Mas você tem que estar vivendo na verdade. Senão, não é verdade. Porque ele falou a Bíblia com Eva e não era a verdade. Você entendeu isso? Ele distorceu. Embora ele tenha usado as palavras de Deus. Mas Deus falou que você pode comer, que se você comer, você vai ter todo o conhecimento, né? Então, o diabo vai usar versículos de uma maneira errada, se você não sabe quem você é em Cristo Jesus. Vocês estão me acompanhando? Amém. Sério mesmo? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Que você tem que entender a palavra de Deus, você não pode ser desconhecedor. Você tem que saber essa palavra, não é só para mim que estou aqui pregando. Eu estou pregando para você aprender, para fazer igual. Porque lá na tua vida, na tua situação, na tua história, você tem que saber para você se livrar do diabo. Porque não é pá furado que te livra do diabo. Não é ficar um versículo aqui, não vai acontecer nada na tua vida. Você tem que se entregar a esta palavra, entrar nela, viver nela, ter a revelação dela, para você fazer versículo 6. Para você andar com a vitória. Você oferece sacrifício de júbilo, louvores e adoração diante de Deus, porque você sabe quem você é em Cristo Jesus. Que o diabo não tem desde que você está liberto. E daí as conversas dos outros, gente? Eu já estou lixando com a conversa dos outros. Não estou nem aí, porque eu não estou competindo com ninguém. Eu quero andar com Deus. Bom, de tanto buscar Deus, querer andar com Ele, que Ele falou, vai lá então, faz isso agora para mim. É por aí, você começa a buscar Deus, você começa a entrar nele, na presença, ele começa a mandar você fazer coisas. Vocês estão acompanhando? Então, eu não estou preocupado quem está fazendo isso, A, B, C, não interessa quem vem falar isso, quem... não me interessa. Você tem que aprender a ouvir Deus. Você tem que seguir o seu coração. Você tem que aprender a seguir seu coração, caramba, não sabe ainda? Pelo amor de Deus, você nasceu de novo, não sabe seguir o seu coração? Vou tomar banho ou não? Tem duas falas aí dentro. Uma que sim, outra que não. O porco vai falar não. Essa foi inventada agora. Certo? Como você não sabe ouvir Deus? Ah, pelo amor de Deus. É porque o povo que prega tudo errado por aí não ouve Deus, faz uma confusão e todo mundo diz, eu não ouço Deus. É para eu ir trabalhar, para largar meu emprego ou para eu ficar em casa, deitado, vendo TV? Ah, Deus diz que quem não trabalha não come. Pronto. Não sabe ouvir Deus? É para eu orar ou ficar vendo TV? Ah, tem duas opções sempre. A nossa vida é assim, sempre duas. É para eu ofertar na igreja ou não? Ela é rica, não precisa. Duas opções, sim ou não? Depende. Depende do quanto avarento que você é, pobre, miserável. Você não vai mesmo ofertar nunca, porque você é pobre na mente. Está enraizado com o faraó até os cacau. Não é abençoado. Vocês estão me acompanhando? Você não ouve Deus porque não quer. Deus, o que quer para eu fazer? Vai orar. Ah, para que eu perguntei? Nem devia de ter perguntado. Então, olha aqui é o meu programinha para hoje. Pelo amor. Uhul, tchau. A qualquer hora eu volto. Você ouve sim. Claro que você ouve Deus. Você quer ouvir o quê? Vai lá na esquina, tem um tesouro te esperando. Vai, é isso que você quer. Você quer sensacionalismo. Isso é coisa do diabo, que é assim que ele opera, é assim que ele age. E está cheio de igreja fazendo isso. Andar com Deus não é isso. Andar com Deus é você entrar na presença dele, escutar a voz dele. Abre lá em Hebreus 4. Versículo 16. Esse clássico versículo. Gente, olha isso, nunca esqueça, nunca esqueça, nunca esqueça. Fale esta palavra, fale com convicção, com conhecimento esta palavra. Hebreus 4, versículo 16. Olha só. Tá valendo? Ah, pensei que 2018 ia ser mais light. Não, minha gente, vem cá. Você tem que entregar a sua vida a Jesus. Se você veio nessa igreja, é para isso. Agora você for na outra, é para você dar a sua casa, seu carro, seu dinheiro. E na outra até pode pecar também. Porque aqui se pecar, Deus vem com tudo e fala na tua cara. Você sabe o que ele fala. E causa um mal-estar tremendo. Que é Deus, né? Porque eu não estou sabendo da vida de ninguém aqui, não. Então, Hebreus 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, com confiança, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A ocasião é agora, eu estou precisando agora. Aleluia. O negócio é entrar no trono. O trono está com a porta aberta. Pode entrar lá agora. Você pode entrar, você pode receber. Você pode se doar a ele, entregar os seus problemas lá e receber. Está aberta a porta, não precisa nem bater. Já está aberta por causa do sangue de Jesus mais uma vez. Aleluia. É só você chegar lá, não precisa ter condenação. Ai, Deus não está me ouvindo. Isso é condenação, ele está ouvindo. O negócio é você passar tempo lá. Antigamente, nós vimos já na história aqui, que ninguém podia entrar na frente do rei se ele não estendesse o cetro. Esther era a mulher do rei Assuero. E ela, para falar com ele, precisava pedir para ele estender o cetro, senão ela ia morrer, embora sendo esposa. Gente, se vocês visitam um castelo por aí, no mundo afora, quando você entra lá, é uma coisa estranha. Tem o quarto da rainha e lá para não sei aonde, o quarto do rei. Quer dizer, nem é só de vez em quando que eles se encontram. Tem esse negócio que dorme junto com marido, mulher, rei, rainha. Então, não é assim, porque senão no ouvidinho dele de noite, a rainha falava, ô, maridinho, isso que tal? Então, a rainha precisava ter a permissão do rei para falar com ele. O nosso rei hoje está à disposição. Nós temos que ter comunhão com esse rei. Não tem nada desse tabu, dessas regras, dessas leis. Agora é vida, é comunhão, é intimidade. Você tem que ser íntimo com Deus. Você tem que entrar com confiança, como está escrito aqui. Nós temos que ter confiança em Deus. Você tem confiança quando você tem a palavra de Deus dentro de você. Tá? Quando você for orar, você tem que saber que Deus está presente. Ele está ouvindo, não importa se você está sentindo ou não. Por isso que você tem que ficar lá. Você tem que ficar lá nesta espera, buscando, buscando, buscando, buscando com esta espera, até que você receba. E quando alguém dá uma notícia para a gente que não é boa, nós não temos nem que ligar para isso. Porque nós temos que saber o que Deus fala a respeito da situação. Por isso que eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Por isso que eu tenho que buscar a palavra de Deus. Ninguém precisa ficar aqui na derrota. Nem eu e nem vocês. Nenhum faraó tem que dominar as nossas vidas. Vocês estão acompanhando? Vocês têm que buscar este Deus, entrar na presença dele e não temer nada. Porque ele habita em você. Valeu, queridos? Amém. Então, pratique. Vale mais a prática do que a gramática. Tá? Então, a prática vale mais do que você falar mil versículos, que não vão mudar a sua vida. Quando você falar, você tem que saber o que você está falando. Por isso que eu digo, quando você está adorando a Deus, presta atenção no que você está falando, o que você está cantando. E também não é para ficar sentado aí vendo se está voando mosca. Você não vai ter nada de Deus, né, meu bem? Acorda, oi, tio. O que você quer? Você quer morrer? Não, né? Garanto que aqui ninguém quer morrer, não. Nem quem fica falando, ai, quero morrer. Mentira. Porque quem quer morrer não fala nada, faz tudo quietinho. Diz, ai, quero morrer. Mentira, não quer. Então acorda. Sai da mão do diabo. Para com essa inércia. Entra na presença de Deus. Quando você estiver falando, adorando, cantando, salmodiando, presta atenção. Não deixe a sua mente guiar você. Não deixe Faraó dominar você. Não deixe nada do mundo escravizar você. Você que tem que ter o domínio sobre tudo que Deus já te deu, através do sangue de Jesus. Valeu? Então vamos mudar, hein? Mudar de vida, hein? Em nome de Jesus, aleluia.